Não, apareceu mais um caso, mas que foi no Hospital da Universidade em Coimbra, e por isso vemos no 28º caso, de uma pessoa que estava internado e quando entrou deu negativo e agora, passado algum tempo de internamento, deu positivo. Portanto, um novo caso, nenhum daqueles que tinha identificado ontem? Não, nenhum é um novo caso. Quando entrou nos hospitais da Universidade do Sul, que foi-lhe feito o teste, Zergatua, deu negativo e agora, depois de alguns dias de hospitalização, dias mais, logo demonstra que não há cadeia neste momento em Oliveira do Hospital. A cadeia que mais nos preocupa, como sabem, é a cadeia do lar. De qualquer maneira, também há alguma tranquilidade, porque as pessoas do lar de Santa Oveia, todos os funcionários, sobretudo os funcionários, estão muito, têm sintomas muito leves, tenho tido a oportunidade de falar com quase todos, e têm sintomas muito leves e por isso continuarmos assim, eu acho que é um bom sinal para o Oliveira do Hospital, mas isso não quer dizer que devemos baixar a guarda, devemos pelo contrário continuar a manter as distâncias e todos termos um sentido de responsabilidade, percebendo que podemos pôr em causa essas pessoas de mais idade e que estão mais vulneráveis, que já têm outras patologias.